Bem, minhas amigas e meus amigos, seguimos aqui com a nossa aula, tá? Com este tópico que nós estamos aqui estudando. Eu vou destacar aqui para vocês algumas invenções aí recentíssimas que tenha possibilitado estas mudanças aceleradas e radicais na sociedade em que vivemos, na atualidade, e, enfim, no mundo da produção e no mundo do trabalho, né? Eu vou começar aqui com a internet das coisas, né? Vamos pegar aqui IoT, né? Se a gente for fazer uma leitura em português, né? Da sigla, né? Mas é uma tecnologia que conecta, né, os objetos do dia a dia, né, à internet, né? Dispositivos comunicam-se entre si com as pessoas, né? Então, automação, conveniência e eficiência na rotina. Então, claro, aqui a gente tem uma imagem, né? A gente for olhar, né? Você tem cada vez mais, né? Então, você conecta aí o teu aparelho celular, a televisão, a geladeira, né, o teu carro, né? Então, se conecta aí, conexão de pessoas e coisas, né? Então, as pessoas, então muitas pessoas nas suas casas têm lá câmeras de vigilância, mas que vêm num aplicativo, né, num aplicativo no celular. Então, está conectando pessoas a coisas, né? O filho tem um celular, é criança, é pré-adolescente, mas os pais lá têm um aplicativo de rastreamento. Então, onde ele vai, né? Está tudo sendo visto no aplicativo, sendo rastreado, né? Então, possibilitou isso, né? Conectar pessoas a coisas, né? Então, foi a internet, foi primeiro uma internet veloz, estável e a um preço acessível, que, e aí com ampla área de distribuição, que possibilitou a pioneira empresa de transporte por aplicativo, o Uber. Então, isso é a internet das coisas, tá? Conectou uma pessoa, claro, uma plataforma é um motorista, né? Mas de um carro. Bem, conectou um humano com outro humano, mas aquele humano tem um carro, presta um serviço. Isso só foi possível com, novamente, com essa internet banda larga, veloz, estável, que não cai, com uma ampla área de cobertura e um preço acessível, que as pessoas podem pagar. Pô, mas então a internet das coisas pode te conectar, como eu já disse, te conecta com a tua casa, né? Lá com câmeras de segurança, te conecta com a tua empresa, enfim. E existe isso, você pode abrir e fechar. Claro, que veja como a mudança já é muito rápida, né? Nós já estamos aí na era, no reconhecimento facial, né? Isso tudo é muito recentíssimo, né? Mas você poderia, digamos, abrir e fechar uma porta por meio de um aplicativo, né? De internet, né? Ah, tem que ter senha, claro, tudo isso. Então, a internet das coisas. A internet das coisas, ela faz uma revolução na vida em sociedade e, enfim, na prestação de serviços, na produção, né? No caso, o controle automatizado de máquinas à distância, numa fábrica, de câmeras à distância, né? É isso, né? Possibilitado por essa internet das coisas, né, turma? Seguimos aqui. E, claro, como eu disse, né, a invenção do momento e é altamente disruptiva, tá? Então, disruptiva, pessoal, porque faz uma mudança disruptiva faz uma mudança radical, turma. Como assim, vem destruindo e criando e recriando, né? Traz uma mudança radical em diversas áreas. Inclusive, ó, esta imagem aqui, ó, eu gerei ela no chat GPT. Ah, fui procurar na internet uma imagem para colocar aqui junto para falar de inteligência artificial. Digo, não. Vou pedir para o chat GPT gerar uma imagem para mim, né? Ele gerou uma, eu não gostei, daí eu pedi outra, né? Aí ele gerou, né? E aí eu pedi uma explicação, né? O que era cada... O que quer representar com essa imagem? Ele dava uma explicação detalhada, né? O que ele representava em cada imagem, né? Mas, claro, ele deu uma explicação detalhada aqui sobre essa imagem aqui, né? Mas ele disse que representava a fusão entre o humano e a máquina, né? De forma futurista, né? Claro, a gente for olhar, a gente tem o chip de computador aqui, né? As redes neurais, né? As redes neurais aí da tecnologia, da informação, enfim, pontos de conexão, né? Isso. Bom, então, pessoal, a inteligência artificial, ela coleta uma grande quantidade de dados, armazena essa grande quantidade de dados e você pode utilizar ela para diversas áreas, né? Uma área que ela avançou muito, né? No marketing. E o marketing está muito no digital, né? Uma área que ela avançou muito. Bom, você tem uma grande campanha para fazer de uma grande empresa, né? Um grande cliente. Você pode organizar toda essa campanha pela inteligência artificial, né? E aí ela funciona assim, né? Quanto mais informações você der, melhor vai ser a resposta. Então você pode, do início ao fim, produzir toda essa campanha, vai te dar um roteiro estruturado de como tem que ser a campanha, todas as etapas a serem feitas, tá? Vai te produzir os materiais, tudo. Vai te dar um plano completo. Claro, pode adaptar, né? Ah, não gostei disso, isso eu acho que tem que ser assim. E é isso, se utiliza muito para isso. Então tem muitas áreas que se prevê que com a inteligência artificial você vai precisar de muito menos profissionais. Uma delas é essa, né? A área aí de marketing, né? De comunicação. Esses robôs que conversam conosco no WhatsApp, no telefone, eles utilizam inteligência artificial. Então, jogos, games, já utilizavam inteligência artificial, muito antes do chat GPT. Mas é uma tecnologia bastante nova. Claro que o chat GPT traz ela público, né? E ela, a partir de então, vem trazendo aí uma... tem facilitado a vida aí de muitas empresas e de muita gente, tá? Bom, então isso, né? A inteligência artificial. Mas, então logo que ela surgiu, eu lembro que até o GU, né? Ele pegou provas do Enem, e pediu, né, para o chat GPT elaborar a prova discursiva, né? Prova discursiva. E aí depois foi essas redações foram entregues para professores, né? Especialistas em Enem, corretores, e tiveram altas notas. né? Então, só para dar um exemplo para vocês, não é que eu coloquei para vocês, né? Eu estava falando da Alexa, né? Pô, a Alexa utiliza inteligência artificial, pode ser o Google Assistante, né? Lá, a secretária virtual que você tem, né? Ela utiliza. É que para você ter aí um chat GPT, né? Você teve que ter uma outra invenção, que a gente já vai falar mais na frente, né? Que é a Big Data, né? Mas, enfim, então, essas inteligências artificiais, elas armazenam uma grande quantidade de informações. Grande quantidade de informações. E elas não informam nada novo. Nada que já não exista, que foi produzido por um humano, né? Mas por essa capacidade de armazenar essa grande quantidade de informações, e aí, por meio aí dos computadores, né, da tecnologia da informação, produzem respostas aí muito rápidas, né, e cada vez melhores. Então, eu tenho visto vários especialistas na área de inteligência artificial dizem, olha, tem melhorado muito. De 2023 para 2024, para 2025, vai melhorar muito nos próximos anos, né? Bom, gente, então, é como eu disse, o robô lá, que te atende no WhatsApp, você quer marcar uma consulta médica, quer uma resposta, ele está ali utilizando inteligência artificial. Tá? O robô lá que te atende no telefone, está utilizando inteligência artificial e coletando, tudo coletando dados. Né? E aí, essas empresas aí armazenando uma grande quantidade de dados, tá bom? É, até para não ficar muito longo esse tópico, né? Mas vou trazer aqui alguns dos principais campos de utilização. Alguns, tá? Mas eu até vou dar um exemplo. Tipo, em uma consulta médica. Foi lá, o paciente disse o que tinha, tá lá o médico coletando todas as informações, examinou ali o paciente, e tá ali tudo anotando no computador e tal. Depois ele vai dar o diagnóstico e vai indicar o medicamento. O tratamento, ele pode jogar tudo isso ali num software, e joga e faz isso, e tem isso, e aquele software está utilizando inteligência artificial, ele dá, pá, o tratamento é esse, certo? Eu expliquei algo simples, tá? Expliquei algo simples para vocês, pessoal, mas ela é utilizada em diversas áreas, na produção industrial, na prestação de serviços, no marketing, no entretenimento e na mídia, segurança e defesa. Bom, né, pessoal? Ó, saúde, medicina, finanças e bancos, indústria e manufatura, na educação, marketing e publicidade, no varejo, no comércio eletrônico, transporte, mobilidade, segurança e defesa, entretenimento e mídia, agricultura e meio ambiente, ó, alguns dos principais campos de utilização. E de cada um deles eu poderia ficar falando 10 minutos sobre eles, né? Então, na área lá da segurança pública. E é conhecido isso, né? Você joga uma série de dados sobre segurança pública para um software e aquele software vai te trazer uma série de informações sobre, por exemplo, a segurança pública na cidade. Áreas com maior problema, onde você tem que focar. Ó, aquela área com maior problema. Os assaltos acontecem principalmente naquele horário. Você pode, inclusive, prever, evitar assaltos com isso, né? Mas isso é usado, tá? Claro, você tem lá um software por trás disso, mas esse processamento de grande quantidade de informações está utilizando ali inteligência artificial. O reconhecimento facial utiliza inteligência artificial, né? Gente, olha que coisa interessante. Cada vez mais se utiliza isso, né? Então, eu vou a vários prédios, a consulta médica, buscar serviços, que você tem que passar ali pelo pessoal da segurança, né? Que eles não te dão mais o cartão lá que tu coloca ali, tem um chip, você entra, tem ali uma telinha, né, um tablet, tu bota o teu rosto e passa, né? Tirou a foto a primeira vez, bota teu rosto e passa. Está usando inteligência artificial. Polícia utiliza inteligência artificial. Eu não sei como é que está no Brasil, mas eu vou citar o exemplo da China, né? Que é um regime autoritário, né? Uma democracia em que a polícia já tem óculos. Então o policial está lá na rua usando um óculos. Então esse óculos aqui está conectado à internet, tá? A um programa de internet que ele está usando inteligência artificial e ele reconhece. Está lá no policiamento, uma grade de amplo movimento. Está lá o policial olhando, ele pá, reconhece. Opa, aquele lá é ladrão. Presta atenção nele, já teve 5 passagens pela polícia por roubo de celular. Opa, foragido da justiça. Gente, então eu poderia falar muito, de muitas áreas. É desenvolvimento científico e tecnológico, mas ó, é tecnologia digital, tá utilizando inteligência artificial para isso. Tá bem, gente boa? É isso. Vocês podem, como eu disse, por meio desses softwares, tá? Aqui a gente pode falar do ChatGPT, você pode pedir para ele. Gera aí para mim 30 questões de direito constitucional sobre o tema tal, tal, tal, tal. Ele vai fazer. Vai te dar o gabarito, vai dar a resposta. O comentário, você vai lá depois e confere, vê se está certo ou não. Então, são múltiplas, eu estou dando exemplos, aqui eu dei um exemplo simples, mas, gente, isso é utilizado de forma muito aprofundada em várias áreas. No marketing, na publicidade, como eu disse, no entretenimento e mídia. Bom, veja, eu mostrei aqui uma imagem para vocês que eu pedi para o ChatGPT gerar, né? Então, vocês imaginam a quantidade de designers que, enfim, como é que é, pessoal que trabalhava com isso, né? Vai perder emprego. Então, tem esses aplicativos de geração de imagens e tal, né? Canva, entre outros. Ah, mas tem que saber usar cores, etc, etc. E tal. A gente está muito mais fácil com inteligência artificial. Eu pedi para gerar uma imagem, mas eu podia dizer, olha, eu quero assim, eu quero assado. Quanto mais informação eu tiver, melhor eu passar ali para a inteligência artificial, melhor vai ser o resultado que ela vai me dar. Tá bom? Então ela vem revolucionando, enfim, atividades profissionais em diferentes áreas, tá? Certo? Bom, claro, aí o que a gente mais conhece, né, são os chatbots, né, e a inteligência artificial conversacional, né. Então, o que que é um chatbot? Vamos falar em português, chatbots, né. Ó, programas que simulam diálogos humanos de forma automatizada. Então é isso, interpretam perguntas e geram respostas naturais. Né? Novamente, ó, o ChatGPT da OpenAI, né? Gemini do Google. Aí recentemente, isso é muito recentíssimo, no momento que eu estou gravando a aula, né? Então é uma startup chinesa que lançou essa inteligência artificial, o DeepSeek, tá? Mas o que eu quero colocar para vocês? Por exemplo, você vai lá no Google e aí você... Ó, eu queria comprar um soundbar. SoundCloud. Que soundbar? SoundCloud. Ah, queria comprar um. Aí, tudo bem, eu jogo lá no Google, né? SoundCloud. Vai aparecer um monte de oferta, enfim, de propagandas ali para eu comprar, né? Mas eu digo, poxa, mas qual que eu compro? Não sei. Aí eu tenho que pesquisar em vários sites, eu boto ali, enfim, o que prestar atenção na hora de comprar um SoundCloud. Aí o Google lá, o navegador que você utiliza, vai abrir um monte de sites. Eu tenho que ler e pesquisar sobre todos eles. Aí, claro, eu estruturei uma pergunta, né, com tudo que eu queria saber e coloquei no chat GPT. Pronto. Aí veio lá, pá, pá, pá, pá. Enfim, o que eu levaria ali uma hora, duas horas no Google pesquisando, o chat GPT me disse isso em um ou dois minutos. Nem um minuto. Né, que enfim. Aí a partir dali eu fiz uma outra pergunta, eu refinei a resposta e depois eu pedi, ah, me dê sugestões de quais comprar. Já deu umas certas sugestões aí com links de loja. Claro que se eu clicar numa delas e comprar, tudo está interligado. A OpenAI vai ganhar ali algum valor, né? Enfim. Que eu fui direcionado via chat GPT, né? Claro que depois eu fui lá no Google e disse, ah, deixa eu ver se esses preços aqui estão bons, como estão. Claro que a gente tem que fazer isso. Mas então, eu tenho amigos que dizem, eu não uso mais o Google, não uso mais o navegador da Microsoft, o Mozilla. Eu pergunto tudo pro chat GPT, tudo. Então vejo vocês, a Alphabet do Google, né, que é uma das maiores Big Techs, né, que é o termo que a gente usa, né, Big Techs, né, grandes empresas de tecnologia. Vamos ver se eu vou escrever certo aqui. Uma das maiores Big Techs do mundo, ela vai ter que se reinventar, ela já criou, né, o seu chatbot, né, que é o Gemini, né. Mas quem sai na frente lidera o mercado, ó. Uber, OpenAI, né, com o chat GPT, é isso. Né? A gente for olhar a Meta tem ficado para trás. Até lançou sua inteligência artificial, mas quem? Você pega ali no WhatsApp, ali já está lá em cima, né? Pergunte para a inteligência artificial. Eu não pergunto, quem que vai perguntar para a inteligência artificial do WhatsApp? Facebook também, né? Então é isso. Tá bem? Certo, minhas amigas e meus amigos? Vamos seguir aqui, tá? Então, o que é mais conhecido são esses chatbots aí, né? Se você ainda não utilizou, vai ali no Google, ali tem a coisinha do Gemini ali, da Microsoft Copilot. Ou pode baixar aqui o da própria OpenAI, ali tem o modelo free, né? Você não paga nada ali e utiliza, né? Você pesquisa o que você faria no Google, pergunta ali para o chat GPT e veja ali, você vê que você obtém respostas em muito menos tempo aí de pesquisa, né? Agora, tudo tem que ser verificado. Porque a inteligência artificial, se ela não sabe uma resposta, ela não vai dizer que não sabe. Ela vai, um termo que é utilizado, ela vai alucinar. Ela vai responder alguma coisa, tá? Mas aquilo é uma alucinação. Então é o seguinte, pode utilizar, mas conforme o que você está pesquisando, o nível de complexidade daquilo, você tem que conferir também. Mas isso vai melhorar. Então, a cada mês, a cada semestre, vamos dizer assim, enfim, vai se refinando e melhorando, né, a inteligência artificial. Né? Tá? Certo? Só para a gente terminar aqui, gente. Então, a empresa que é a mais falada, né? Então, que lançou, né? Já existia antes da OpenAI, né? Mas que aí, como eu disse, né? Utilizada aí uma série de prestação de serviços em atividades produtivas, games utilizavam inteligência artificial, enfim. Mas a OpenAI lança um chatbot, né? O ChatGPT. E aí ela populariza a inteligência artificial. Mas vejam vocês que a OpenAI foi criada em 2015. Então, uma empresa criada em 2015, vai fazer 10 anos em 2025. Então, ela ficou vários anos pesquisando sobre isso. Ela lança o chat GPT no final de 2023. É, e aí, a partir do chat GPT, populariza-se no mundo o que é inteligência artificial. Tá? Então é isso, tem ali você fica conversando com o chat GPT, ele vai responder perguntas, vai gerar conteúdos, resolve problemas, dá conselhos. Ah, meu casamento não tá bem, meu relacionamento. O problema é esse, esse, esse, esse. Você vai te perguntar, ele dá conselhos. Para vocês, dá conselhos. Tá bem? É isso. Ah, mas isso eu poderia encontrar também lá no navegador de internet que eu utilizo. Sim, poderia. Mas levaria muito mais tempo, tá? É isso, turma. E claro que quem é que lidera essa corrida pela inteligência artificial, pelo desenvolvimento dela? Por enquanto, empresas norte-americanas. Mas nessa corrida entre Estados Unidos e China, chineses não... Enfim, atum para não ficar para trás, né? Então, pessoal, em 2025, né, uma startup chinesa, ela lançou o DeepSeek. DeepSeek. Né? Mas aí depois, logo depois, o ChatGPT lançou uma outra ferramenta, né? DeepSearch, né? Pesquisa profunda. Ou seja, DeepSearch, que é uma outra versão do ChatGPT muito melhor do que as versões já existentes, né? Então é isso. Muito melhor, leva a quantidade de conteúdos que ela pesquisa para dar as respostas é muito maior. Então é muito maior. E ela leva até mais tempo para dar as respostas, mas aí eu vi, né, nas redes sociais, pessoas que utilizam, enfim, pessoas que vendem cursos de inteligência artificial ou que são, acompanham a tecnologia, né, diz, olha, é muito melhor, claro, é pago, viu, é pago, é muito melhor que as versões que estamos utilizando, né, do ChatGPT. Então é isso, pessoal. Vai essa evolução contínua, tá, da inteligência artificial. Tudo isso sendo aí muito, muito rápido, tá bem? Ah, aqui é só message, ChatGPT, né, Deep Research. Parece que aqui é só para quem paga $200 por mês. Mas vejam, pessoal, muita gente já paga e muitas empresas pagam e utilizam modelos muito complexos de inteligência artificial. Então veja aí o potencial de ganhar muito dinheiro, né, dessas empresas. Mas é o que eu disse para vocês, ó, para a inteligência artificial, para ela, por esses modelos, para que esses modelos de inteligência artificiais fossem inventados, criados, lançados e serem utilizados, você tem que ter o quê? Você tem que ter a capacidade de armazenar uma grande quantidade de informações em data centers. Em data centers. Tá? E de processar de forma rápida essa grande quantidade de informações. Então, outra invenção da segunda década do século XXI, que é algo muito recente também, a Big Data, né, em português, né, o Big Data, né, em inglês, né, Big Data. Meu inglês não é bom, né? Ó, área que estuda como coletar, processar e analisar grandes volumes de dados. Tá? Então é isso. É essa capacidade de armazenamento de dados em nuvens aí muito maiores. Né? Então precisa armazenar muito dado. Né? E aí é isso. OpenAI, Gemini do Google, outras inteligências artificiais, elas têm uma grande quantidade, imensa quantidade de dados armazenados em nuvens. Nos data centers, pessoal, olha só. Data centers. Aqui, ó. data centers. Agora, esses data centers, pessoal, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Eles consomem muita energia. Muita energia. Certo? Olha aqui, turma. Então, grandes data centers que estão lá com supercomputadores lá, com computadores muito potentes, processando muita informação, quantidade imensa de informações, e isso tudo consome muita energia para processar e para resfriar também essas máquinas todas. É muito consumo de energia. Tá? E muito dinheiro para construir esses data centers. Então tem que ter. Então, grandes empresas, poucas grandes empresas têm capacidade de ter grandes data centers. E, no geral, empresas norte-americanas, dos Estados Unidos. Né? Então consome muita energia. E é uma outra questão que se debate também. Então, os data centers e sua contribuição para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Por quê? Porque de onde vem essa energia que esses data centers utilizam? Elas vêm de fontes geradoras de energia, mas que utilizam fontes sujas. Carvão, gás natural, petróleo, energia proveniente de termoelétricas. Tá? Então, uma outra coisa para prestar atenção aí. Tá? Consome muita energia. Aí, essa relação com a... Ó, essa relação com as mudanças climáticas e o aquecimento global. Com as mudanças climáticas, certo? Ok? Então aqui é o Big Data, tá, pessoal? Eu já coloquei para vocês, né, que os dados são considerados, né, o novo petróleo, né, pois eles têm alto valor para empresas e governos, né? Cada clique, pesquisa e interação digital gera novas informações armazenadas e analisadas. Turma, outra invenção aqui do digital. As moedas digitais e as criptomoedas, tá? Vamos lá. Aí vejam que, bem, até estava lendo mais sobre isso. Vejam que se considera aí moedas digitais, toda transação eletrônica que é feita, né? Então, é uma circulação de dinheiro digital. Pô, um Pix que vocês fazem para minha conta. Então, é o real, mas não é um dinheiro físico, né? Ele está circulando no digital, né? Então, diz, olha, isso aí é uma moeda digital, né? Mas claro que também... bancos centrais discutem a criação das suas moedas digitais. O Banco Central do Brasil está discutindo a criação de uma moeda digital, né, que é o Drex. Que é o Drex. Mas seria uma moeda oficial do Brasil. Professor, e o real? Continuaríamos tendo o real, né? Continuaríamos tendo o real. Já as criptomoedas, elas não são... não pertencem a um banco central, elas não são lastreadas por algum tipo de reserva, ouro, dólares, né? Então, não são moedas oficiais de nenhum país, certo? Então elas, enfim, são totalmente aí do setor privado, né? Claro que a mais popular é a primeira que foi criada, né? O Bitcoin, né? Bitcoin. Mas nós temos aí, turma, centenas, milhares de criptomoedas existentes no mundo, tá? O Bitcoin aqui, ó, outra bem popular, Ethereum, Cardano também, tá? E então são um sistema de transações descentralizadas, né, e baseadas em tecnologia de blockchain, né, certo? Então, são muito seguras as transações que são feitas ali, então elas oferecem essa segurança, né? Enfim, então a ideia do Bitcoin, quando ele foi lançado, é que ele servisse como um meio de pagamento, né? Vou lá numa lancheria, eu faço um lanche e pago com Bitcoin. Tá aqui no meu aplicativo. E aí tá no meu telefone celular, lá na lancheria tem lá uma maquininha, ou sei lá, faço uma transferência e pago em Bitcoin. Mas isso existe, tá? Mas vamos dizer que essas moedas digitais, elas não conseguiram se popularizar como esse meio alternativo de pagamento pelo mundo. Mas elas são muito utilizadas como um investimento, né? Gente, é um investimento no digital. Percebam isso? São muito utilizadas aí como investimento, certo? É isso. Se algum país vai passar também a adotar uma moeda digital como oficialmente como um meio de pagamento naquele país e vai estimular, não sabemos. Pelo menos, isso ainda não ocorreu, tá? Enquanto eu estou gravando aqui essa aula, né? Então aqui até a gente tem uma imagem, né, que tem reais e bitcoins, né? Moedas de bitcoins, mas fisicamente não existe, né? É uma criptomoeda, né? Gente, para a gente fechar aqui, eu poderia falar do drone, de uma série de outras invenções, né? Mas aqui a gente tem, ó, impressora 3D, né? Vejo que aqui ela imprimiu um tênis. Então você coloca as resinas, os materiais todos que você precisa na impressora. Ela imprimiu aqui um tênis, né? Tem ali todo o modelo feito, né? De forma computadorizada, né? Mas enfim, é uma invenção muito recente também. Tecnologia que cria objetos tridimensionais a partir de modelos digitais, utilizando materiais como plástico, metal, resinas e até tecidos biológicos. Então, larga utilização também em diferentes áreas, né? Então, ou seja, não são só as indústrias, né, que podem produzir produtos industriais. Uma pequena empresa, até uma pessoa física com uma impressora digital, enfim, pode produzir. Então, gente, você já é uma invenção que tem alguns anos. Isso é interessante, em alguns anos pode se tornar algo velho, já não é mais novidade no mundo atual que vivemos. Mas eu me lembro de uma imagem há poucos anos atrás, isso aconteceu na China, foi feita uma casa com uma impressora digital. Outra também, um caso raro, de uma pessoa que, não me lembro lá como que foi o acidente, a batida, mas a pessoa estava lá bem viva, mas, gente, esmagou, não é que esmagou, acho, essa parte aqui, ó, do cérebro aqui, eu não sei qual dos dois lados, mas ficou assim, turma. Vamos ver. Vou tentar desenhar, sou ruim de desenho, tá? Vamos porque aqui é o, ó, que é o rosto. Vai seguir com o rosto da pessoa. Ele deu uma achatada numa parte do cérebro. Aí ele foi impresso com uma impressora. E fizeram a outra parte para colocar direitinho ali, no meio de uma impressora digital. Claro, tudo muito estudado pela medicina. Bom, enfim, pessoal. Então tudo você faz por meio dessas impressoras 3D. Tá? Mas como eu disse, ó, já falei em aulas, em anos anteriores, sobre o drone, né, e uma série de outras invenções que eram grandes novidades e posteriormente se popularizaram. Tá? Então, a grande novidade do momento em que eu gravo esta aula aqui é a inteligência artificial. Com isso, eu fecho esse nosso bloco, tá? Sobre descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea.